CBN Entrevista. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um CBN Entrevista nesse sábado, dia 6 de setembro. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios, com muito prazer, a jornalista aqui de Foz do Iguaçu, da RPC, Isabelle Ferrari. O nome Isabelle Ferrari já dispensa muitas apresentações. Eu já estava numa conversa bem animada aqui com ela. Dispensa apresentações, mas de qualquer maneira, né? É sempre bom a gente fazer essa introdução. Bom dia, Isabelle. Bom dia. A gente conversava aqui do teu início de carreira, né? Hoje, aqui, as pessoas que assistem, que acompanham a programação da Rede Globo aqui através da RPC, tem visto várias matérias suas em rede nacional, mas a tua trajetória, assim, ela vem de um longo tempo já, né? Não é assim, não é aquela coisa, caiu de paraquedas, não, né? Já tá aí na batalha há algum tempo já, né? Bom dia, Cris. Bom dia a você. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo. E é importante você dizer isso porque eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos ouvindo acompanharam isso tudo. Porque eu nasci em Foz, me formei aqui. Então, muita gente acompanhou desde o começo da minha carreira e tem gente que até acompanhou de antes as coisas que eu fazia antes com os meus pais, com os meus irmãos. Porque sou da cidade e a minha história começou aqui. É uma família tradicional aqui na cidade também, né, Isabelle? Meus pais vieram para cá nos anos 80. Meu pai trabalhou numa rede de supermercados. Minha mãe também trabalhou no comércio, na região da Vila Portes. Depois os dois se estabeleceram ali com o comércio. Então, muita gente conhece a nossa família dali. E a gente conversava aqui, eu dizia que o que eu me lembrava, Isabelle, é a coisa de 10, 12, 13 anos atrás, mais ou menos, essa data assim, no seu início, é quando eu comecei a acompanhar seu trabalho através da TV Tarobá. Né? Eu conversava, fazia muitas visitas ao meu amigo Jorge Pedroso, e aí ele um dia me falou, né? Passou pelo corredor e falou: nossa, a menina tem muito futuro, vamos apostar nela. Então você estava dando os primeiros passos, mas você já estava aí, já vinha de uma caminhada antes de ingressar lá na TV Tarobá, né? Vinha de uma caminhada. Cris, eu tive a bênção de nascer numa família de pai e mãe com muita sabedoria. Eles souberam me dar a oportunidade de fazer o que eu gostava, ou o que eu achava que eu gostava de fazer desde criança, porque desde menina eu dizia que eu queria ser repórter, não é que eu queria ser jornalista. Eu queria ser repórter. E os dois são comerciantes, e eu sou a filha mais velha. Então, eu imagino hoje, né, lá com meus 32 anos, que na época eles deviam pensar que queriam que a filha tomasse conta daquilo tudo. Natural, mesmo, né? Por ser natural, exatamente, né? E eu trabalhei com eles no comércio. Mesmo assim, eles tiveram a sabedoria de me deixar seguir aquilo que o meu coração apontava. E nunca botaram empecilho nenhum. Então, quando abriu a faculdade de jornalismo em Foz, eu já tinha certeza do que eu queria. Comecei ali, já no primeiro semestre fui convidada para fazer um estágio na Foz TV. O primeiro estágio da Foz TV foi o meu, que a Foz TV era a TV da UDC, né, da faculdade de jornalismo. E a nossa foi a primeira turma da faculdade, não tinha outra, era nós e arquitetura. E aí aquela incerteza de primeira turma, será que vai dar certo, não sei o que e tal. Mas a minha turma era uma bênção também, muitas pessoas que já trabalhavam na área, então... Conversávamos a respeito disso muitos colegas nossos, né, que já tinham prática, que tinham só o provisionamento, né, que era só autorização para atuar como jornalistas, mas também sentiram que tinha necessidade do diploma em si, porque as grandes emissoras, as grandes redes exigem isso, exigem o diploma. Então, foi essa oportunidade, né, que o pessoal teve. Então, muitos dos nossos colegas, né, aliás, eu acho que eu posso dizer que a grande maioria, né, Isabelle, dos nossos colegas passaram ali pela primeira turma. Passaram. Da UDC. Era uma turma muito rica, e eu imatura na profissão, porque não tem ninguém da minha família que é jornalista. Eu tenho um primo jornalista que mora no Rio Grande do Sul, então quase não tinha contato com ele, e ele não atua. Então era assim, uma louca no meio da família querendo fazer uma coisa que ninguém fazia. E, então aprendi muito com os professores e aprendi muito com os meus colegas, muito. E eles apostaram demais em mim, eles viam que eu gostava e que eu estava interessada naquilo, então tinha um carinho imenso. Inicialmente veio esse estágio na Foz TV, que foi uma coisa maravilhosa na minha vida, para você justamente ter contato com a profissão e entender como é que as coisas funcionam, né? Isabelle, deixa eu interromper. A sede de aprender, a sede de ingressar mesmo na profissão, ela é diferente da tua posição, diferente dos outros colegas que já estavam, que já tinham uma grande experiência, que estavam ali basicamente para pegar o diploma? A sede de conhecimento, de aprender é diferente? Sim, porque eles já estavam estabelecidos na profissão, quase todos já tinham um emprego, já trabalhavam há anos com isso, então para mim era tudo novo, tudo diferente e muito intrigante, muito interessante. E, na verdade, eles estavam empenhados em me ajudar. Então, eu tenho certeza que as pessoas que me ajudaram foi porque apostaram no talento que eles diziam que viam, né? A primeira pessoa que me convidou foi o Luciano Vilela. Ele era responsável pela parte de jornalismo da Foz TV. Então, foi ele que me deu a primeira oportunidade, que apostou e que foi corrigindo algumas coisas. Eu tinha um problema de dicção. Ele falou, olha, se você melhorar isso, as coisas vão dar certo para você. Então, eu acho que a gente tem que aliar talento a muita dedicação e a ouvir o que os mais experientes também têm a dizer. Então, eu fiquei ali uns 6 meses e depois fui convidada, 6 a 8, na verdade, até acho que chegou a 1 ano ali na Foz TV, perto de 1 ano. E depois fui convidada pelo Jorge Pedroso e pela Cleusa Moraes, que cuidava do jornalismo na Tarobá. Também eram da minha turma os dois, para trabalhar na TV Tarobá. TV Tarobá foi uma escola. Eu aprendi tudo. Aprendi a fazer produção, aprendi a fazer reportagem, aprendi a fazer apresentação, edição e aplico na minha vida tudo que aprendi ali até hoje. É verdade, é isso que a gente... você começa a conviver com essas, em lugares com mais experiência, com emissoras maiores e vai pegando essa bagagem, né? Eu falo isso porque eu também passei pela TV Tarobá nos idos de 1990, vinha de uma outra emissora menor também lá em Cascavel, a extinta TV Carimã, e passei por lá. Então a gente vê que quando você chega assim, nossa, mas isso é televisão. Eu lembro direitinho quando eu tentei lá o diretor de jornalismo na época, né? E através do Jorge Guirada falou assim, olha, isso é televisão. É um encanto. Televisão é uma mágica. Exatamente. É algo impressionante, algo que te fascina, né? E a TV Tarobá tem esse apelo regional, é uma TV muito enraizada com as coisas da comunidade, com as coisas da nossa região, como minha família é daqui, como eles tinham orgulho de me ver crescendo na TV Tarobá, sabe? E foi uma experiência ótima, me profissionalizou. E o apoio da família é muito importante, né? Eu sempre converso, Isabel, com as pessoas, com os nossos convidados aqui, muitos, né, com trajetória de vida semelhante em outras profissões, mas semelhante à sua, começando na cidade, começando de baixo, mas isso sempre falam assim, o apoio da família é muito importante, né? Porque às vezes você está num ramo totalmente diferente, que é o da sua família, que era o comércio, né? A filha mais velha, a expectativa, com certeza, como nós falamos, era de você se desse prosseguimento ali aos negócios da família, enveredou por um caminho totalmente diferente, né? Mas teve aquele apoio. Isso é importante. Muito importante. Né? Você me fez lembrar agora de um episódio, a primeira reportagem que eu fiz, porque na Foz TV, então eu trabalhava nos bastidores, até que por fim eles acharam, essa menina, de repente vai conseguir fazer uma reportagem. Vamos tentar. E eu fui, fiz tal, e aí chamei minha mãe em casa, mãe, hoje é minha primeira reportagem, vamos assistir e tal. Sentamos, quando começou a passar, eu murchei. Eu murchei, a minha voz me incomodava, mãe, vamos trocar de canal, e aquilo foi me incomodando e não acabava nunca, devia ser 1 minuto e pouco e parecia 1 hora, e não gostei do cabelo e a roupa e a voz, e aquilo foi terrível. Quando terminou, eu falei, mãe, chorando, mãe, era tudo que eu mais queria na minha vida, mas eu sou um desastre, não tem condições. E ela sempre apoiando, Isabelle, calma, vamos adaptar, tá, o que foi que você não gostou, vamos lutar e tal, né? E é assim, e é muito batalhado mesmo. Foi com fonoaudióloga, foi com alguém ajudando a cuidar do visual, professor de português, porque tudo isso, no fim, faz diferença. Porque é exatamente isso. Essa é a diferença da pessoa que se aplica, né, no que gosta. Não, eu gosto disso, é isso, que eu sei fazer isso, eu preciso melhorar, então vou investir nisso. E aí consegue dar esse espaço e deslanchar, né? É isso mesmo. Faz toda a diferença. A gente mais ouvir do que querer achar que sabe tudo, sabe? Que muita gente já está no mercado e sabe muito mais do que nós. Né? Exatamente. E o importante é isso, né? Que hoje as pessoas, como eu falo, as pessoas veem você fazendo aqui tanto as reportagens, as matérias aqui de Foz do Iguaçu, como da região, mas as matérias mais importantes de destaque, elas são que vão para a rede, vão para o Fantástico, vão para o Jornal Nacional, vão para o Jornal da Globo, enfim, todas o jornalismo nacional, mas não vem, puxa, mas ela não nasceu pronta. Não mesmo. Né? Definitivamente não. Então teve toda essa trajetória. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui para o repórter CBN, Isabelle, mas eu já vou te deixar uma pergunta para o próximo bloco. Como que começou a sua trajetória, né, a partir das reportagens em rede nacional e também sobre essa novidade aí agora, a Isabelle jornalista e a Isabelle escritora. Mas é daqui a pouquinho no próximo bloco, que agora eu faço uma rápida pausa para o repórter CBN. CBN Entrevista. Bem, estamos de volta para esse segundo bloco do nosso CBN Entrevista deste sábado. A minha convidada aqui está num tricô aqui fantástica, Isabelle Ferrari, jornalista, repórter da RPC, e que agora não é, a gente não pode dizer mais que ela é de Foz do Iguaçu, porque ela já é do Brasil. Já podemos considerar que a Isabelle Ferrari já é do Brasil. Isabelle, antes de a gente terminar o primeiro bloco, eu deixei uma pergunta: como é que foi essa transição? Quanto que o pessoal percebeu que você poderia, né, que você estava pronta já para mandar matérias, para reportagens, para rede, né? Como que foi aquele a primeira, nossa, eu tô, olha, a minha matéria foi para rede, puxa, que bacana, como é que aconteceu isso? É engraçado porque aos poucos eu fui imaginando qual era o meu objetivo em cada etapa da minha vida. Então, inicialmente, assim, eu queria que as pessoas assistissem aquilo que eu fazia, e aí eu comemorava quando me diziam: ah, eu te vi na TV ontem, ah, eu te vi tal, tal, na Foz TV, na Tarobá, e assim quando entrei na RPC também, porque na verdade eu entrei na RPC em Guarapuava. Fui convidada pelo Erickson Rezende, que era meu professor na faculdade, e quando abriu uma vaga lá, ele me convidou e eu entrei lá. E aí, a partir do momento que eu fui amadurecendo na profissão, eu pensava: mas eu não quero só que as pessoas digam que me viram ontem. Eu quero que elas comentem sobre a reportagem que eu fiz. Porque não só a sua figura, mas a importância do que você estava noticiando. Em que contexto eu estava ali, né? E aí você começa a aplicar, então, algumas coisas para você chamar menos atenção e colocar o assunto na frente, né, em primeiro lugar. E vai testando até que isso comece a acontecer. Então, a partir daí, os assuntos vão ganhando destaque e força. E você também vai amadurecendo como profissional. E era essa a minha luta. Eu queria que as pessoas comentassem daquela pessoa que eu entrevistei, daquele assunto, ou de uma cena que foi gravada. Estou contando tudo isso só para te responder o seguinte, que o meu foco não era que as minhas reportagens saiam em rede nacional para eu aparecer em rede nacional. Não, eu queria que aquele assunto fosse tão importante, ou fosse tão interessante, a ponto de interessar as pessoas do Brasil todo. Por isso, quando veio a notícia: olha, você, a partir de agora, é repórter de rede, que nós chamamos assim, né, nas emissoras afiliadas da Rede Globo, eu confesso que eu não fiquei: ai, meu Deus, que coisa impressionante e tal. Porque era uma coisa que eu vinha construindo e tive paciência de esperar o momento certo. E algumas vezes achei que estava pronta, mas depois, quando mais um tempo passou, eu vi que lá atrás eu não, realmente não estava pronta. E acredito muito nisso, que Deus escolhe os momentos certos para cada evolução nossa, para cada escolha na nossa vida. Então, quando veio essa notícia, há uns 3 ou 4 anos, eu não sabia que eu estava disputando essa vaga. A Dina Ouro, que é a minha chefe aqui em Foz do Iguaçu, ela não me contou essa danada, mas lutou por mim. Normalmente, eles indicam 3 ou 4 repórteres para isso. Então, eu já vinha de uma caminhada em Guarapuava, depois fui transferida para Foz, vinha numa caminhada aqui nos jornais locais, jornais estaduais, e eles pediram alguns vídeos, reportagens e tal, porque essa escolha é feita lá em cima, né, pela direção da Rede Globo. E quando ela me contou, acho que ela estava mais feliz que eu. Eu fiquei meio em estado de choque, assim, na hora não entendi direito. Mas foi uma coisa maravilhosa, porque aí eu consigo entender que pessoas no Brasil inteiro estão vendo os nossos assuntos aqui, da nossa região, às vezes dos países vizinhos também. Uma coisa que o pessoal sempre comenta, Isabelle, que Foz do Iguaçu só produz, só vira notícia em rede nacional com assuntos ruins. É movimentação na Ponte da Amizade, é contrabando, o pessoal que atravessa de noite com os barcos, aqui, todas aquelas reportagens que você, melhor do que ninguém, sabe disso. Mas a gente também, eu já vi algumas reportagens suas também falando das coisas boas aqui de Foz do Iguaçu. A gente tem outras coisas para mostrar, mostrar também em rede nacional? Temos muito o que mostrar, Cris, e esse é o meu principal desafio, porque as notícias ruins, elas se vendem por conta. Você não precisa insistir. Elas interessam, elas repercutem, e as pessoas comentam muito mais comigo sobre as notícias ruins do que sobre as boas. Foi uma coisa que eu tive que aprender a lidar, porque inicialmente era uma coisa que me revoltava muito. Afinal, eu luto muito mais, eu preciso lutar muito mais, me dedicar muito mais, me esforçar muito mais pelas notícias boas, para que elas consigam repercussão nacional. Então, eu também esperava um reconhecimento equivalente ao que as notícias ruins dão. Mas nunca é assim. Pensa, nós já tivemos aqui em Foz, vou te dar alguns exemplos que agora me ocorrem. As notícias ruins eu não vou falar porque elas se vendem. Si. Todo mundo já sabe. Mas vamos às boas. Luau das Cataratas. Nós tivemos uma reportagem sobre o Luau das Cataratas no Fantástico, num programa fantástico de domingo, que talvez tenha sido um dos programas de maior audiência dos últimos tempos. Foi o programa do dia em que teve aquele incêndio na Boate Kiss. O programa estava tão pesado, tão feio, que eles decidiram, a reportagem do Luau das Cataratas já tinha saído da programação, e no meio da tarde eles me ligaram e falaram: Isabelle, tá tão feio que a gente tem pesado, que pôr uma coisa boa. Colocar uma coisa para amenizar, né? Então, querendo ou não, a nossa reportagem de uma coisa boa entrou num programa, infelizmente, de uma audiência alta, por conta de um assunto muito ruim, mas nós pegamos carona nesse assunto. E assim, poucas pessoas comentaram: olha, a gente viu as nossas cataratas iluminadas pela lua cheia, o arco-íris prateado e tal. Mas eu sei da nossa conquista. Era um programa dificílimo para se colocar qualquer outra reportagem. Que ela ia ficar perdida no meio ali, totalmente aleatória, no meio de um assunto, né, tão terrível. Tão, né, terrível. Que foi. E eles foram levando o programa assim, de um jeito que a partir de um momento entraram umas reportagens mais leves e a nossa foi escolhida. Depois nós tivemos uma reportagem sobre o carro elétrico, a produção de carros elétricos na Itaipu, uma reportagem que saiu no Jornal Nacional. Foi eleita a melhor reportagem, uma das melhores reportagens do trimestre. Poucas pessoas comentam, poucas pessoas reconhecem. Porque não rende os comentários depois. Exatamente. Como rende o comentário de manifestação na Ponte da Amizade. Contrabando, não sei do quê. Contrabando, o fulano de tal foi preso na Ponte da Amizade, foi preso na fronteira. E quando se fala assim, geralmente se fala primeiro em Foz do Iguaçu, para daí falar que a pessoa tinha ido para o Paraguai ou alguma coisa parecida. Porque essas coisas acontecem mesmo. Talvez seja natural da nossa região, por ser fronteira e tal. Volta e meia, alguma coisa acontece por aqui. E nós tivemos também uma outra reportagem que eu estava me lembrando agora, dos andorinhões, que são aquelas aves que vivem embaixo das cascatas das cataratas. Uma reportagem dificílima de se fazer, dificílima de filmar, um pássaro muito rápido, pequeno, diante daquela imensidão branca das cataratas, para quem filma. Isso é um terror. Eles são minúsculos. E as imagens são lindíssimas. Eu sei que o pessoal do parque ficou muito feliz. Os funcionários comentavam comigo e eu lamentava: poxa, as pessoas da cidade não viram, gente. Os nossos andorinhões em rede nacional. Fechou o Jornal Nacional. Então, eu luto para que nós todos, iguaçuenses, moradores de Foz, para que a gente aprenda a dar mais valor a essas coisas boas da nossa cidade. Porque nós temos coisas ruins, muito. Mas temos coisas boas também. E nós, como moradores da cidade, temos que aprender a valorizar isso. Às vezes eu tô lá no Rio ou em São Paulo fechando alguma edição de alguma reportagem, e aí tô falando bem da cidade. Falo: gente, vocês têm que conhecer minha cidade, isso aqui. Aí eles dizem: menino, o que acontece com essa tua cidade? Tudo lá é bom? Tudo funciona bem? E não é. Se a gente pra não... mim é. É lógico, claro, exatamente isso. Toda vez que eu falo aqui da cidade, olha, eu não penso em ir embora. Mas, puxa, mas é tão pequeno, por que você não pensa? Não, eu já estive em... Mas eu... É aqui, é essa Foz do Iguaçu que a gente, mesmo para nós que moramos aqui, a gente não entende isso, né, Isabelle? É essa coisa, essa mágica que tem aqui em Foz do Iguaçu, que nos faz permanecer aqui, né? A gente brincar, quem bebe da água de Foz do Iguaçu, bebe da água das cataratas, não sai. Mas no fundo é isso, né? A gente vem, eu já estou há 20 anos praticamente, e a gente não sente, só tem um carinho tão especial carinho que nós temos pela cidade, mesmo quem não nasceu aqui como você, né? Eu nasci. Eu sou suspeita assim, porque nasci. Então, eu sou mais suspeita que todos. Sim. Mas é justamente isso mesmo, quem não nasceu tem um carinho imenso. Então, eu já me coloco como suspeita acima de todos, porque prefiro falar bem, mas também não deixo de dar as notícias ruins, porque são notícias e, enfim, não pode se sempre tem isso, algum, né, interesse. Isabelle, e a Isabelle escritora, esse livro, o livro da Dona Maria, ele é um livro encantado, né? Não, gente, a Isabelle escritora é um capítulo à parte. Como é que começou? Eu sei que faz 10 anos já que você está nessa função. Eu não aguentava mais responder. Quando o livro vai ficar pronto? Quando o livro vai ficar pronto? Porque essa é a minha dedicação toda a TV, exige muito de mim. Eu sou uma pessoa muito persistente, muito focada e insisto. E se alguém me disser não, é pior coisa que alguém pode me dizer, não vai dar. Assim, então vamos ver se não e vai aí dar. Pronto, acende a faísca. Não que também seja insistente ao ponto de ver que as coisas não estão funcionando, mas continuo mesmo assim. Mas sempre dá aquela coisa para fazer, não, vai dar sim. Vai dar, vamos claro, tentar, vamos. Não tem outro jeito, e se fizer diferente, se a gente tentar assim e tal, talvez isso também seja, essas reportagens todas sejam em grande parte resultado disso. E o livro, assim que eu me formei em 2003, fim de 2003 para 2004, a Tânia, filha da Dona Maria, que é quem toma conta da confeitaria hoje, me chamou e falou: olha, minha mãe tem um sonho da vida dela, que é escrever um livro sobre todas as coisas que ela passou na vida e a história da confeitaria. E eu indiquei algumas pessoas, porque até escrevi ali no livro que jornalismo de TV, o texto escrito para ser falado junto com a imagem, isso tudo me fascinava muito, me fascina até hoje, e eu tinha certeza disso na minha vida desde criança. Mas escrever livro definitivamente não estava nos planos, né? Indiquei algumas pessoas e aí um tempo depois ela me chamou de novo, entrei no escritório, estava sentada a Dona Maria na cadeira assim dos visitantes e a Tânia na cadeira do escritório. E entrei, aquele climão, né? Aí a Tânia falou, olha, Isabelle, tô aqui com a minha mãe porque não deu certo, ela não conseguiu se acertar com ninguém. Você não quer tentar? Tentar o quê? Tentar escrever o livro. Pirou, né? Escrever livro, que uma é coisa isso? É fazer um texto ali de um minuto, né? Que eu já tava me acostumando a fazer, sim, mas um livro. Falei, não, Tânia, eu não tenho preparo, não sei, eu nunca fiz, não... Tem condições. Tenho tantos colegas da minha famosa primeira turma que tem mais experiência e tal. Aí a Dona Maria me olhou e falou assim, filha, eu te ajudo. Pegou um caderninho, ela tinha escrito mais 5 linhas. 80 anos de vida, mas 5 linhas ia resolver muito o meu problema. Eu falei, tá aqui, por ó, que ela foi fazer isso? Como é que eu vou falar não pra essa velhinha? Né? Ai, meu Deus. Te desarmou. E ali começamos. Então, fui meio no instinto, tentando fazer, gravei em fitas tudo que ela lembrava e quis contar, depois transcrevi tudo isso para resumir, né? Foi mais ou menos isso. E imagino que juntar tudo assim numa ordem cronológica. Exatamente. Também, né? Porque eu imagino que ela foi contando conforme as coisas vinham na cabeça dela, ia te contando, ia juntar tudo isso, né? E, em geral, ela começava, eu tentava forçá-la a contar na ordem, mas aí um assunto puxa o outro, e eu tinha que deixar fluir, porque senão também tolhia a imaginação dela, né? A criatividade dela. E aí depois tive que transcrever isso tudo e tentar pôr em ordem, porque uma coisa é você escrever sobre a sua vida, outra coisa é você escrever sobre a vida de outra pessoa que eu não acompanhei, porque eu conheci a Dona Maria ali. E nós estamos falando aqui de Dona Maria, nós conhecemos mesmo, até a pessoa que nos ouve não sabe, a Dona Maria, da coitaria Marias e Marias, também pioneira aqui em Foz do Iguaçu, tem uma história de vida maravilhosa também, como eu estava comentando com você, já tive a oportunidade de fazer reportagens com ela, uma história de vida maravilhosa e que com certeza quando a gente brinca, nossa, a vida dessa pessoa rende um livro. E não é que rendeu, rendeu um livro. Gente, rendeu. Olha, foi sofrido, foram 10 anos de trabalho, mas rendeu. Eu costumo dizer o seguinte, que não é nenhuma história de vida espetacular, uma coisa, nossa, vai ser um best-seller, vai vender enlouquecidamente o livro no mundo inteiro. Não é. É uma história de vida simples, parecida com a de muitas pessoas e por isso mesmo que encanta. Porque ela vai contando como é que ela deu jeito em tal situação, como é que ela não deu jeito em tal situação, assim como tantos outros não conseguem dar jeito. Como é que as coisas começaram ali na confeitaria? Ela nasceu no Rio Grande do Sul, veio morar em Santa Helena e depois veio para cá. Uma família muito simples, morava no meio do mato, não conhecia ingredientes, não conhecia receitas e foi no instinto, foi misturando, foi tentando. É difícil não gostar da Dona Maria, uma história surpreendente, assim. E o título do livro também é bem sugestivo, né? Dona Maria, por ela mesma. Por, né? Ela mesma. Porque a gente imaginou assim, a figura Dona Maria, que as pessoas conhecem, é a Dona Maria da confeitaria, a Dona Maria do Marias e Maria. A figura da Dona Maria, a história dessa figura contada por ela mesma. Dona Maria viveu uma história de amor. Essa sim dá um livro. Um capítulo à parte, um livro à parte. Um livro à parte, porque a partir do momento que ele entrou na história, Cris, eu tive muita dificuldade para botar essa velhinha na linha. Ela foi uma paixão que rendeu 7 filhos e até hoje, eu não vou contar o fim do livro, muita gente conhece, mas enfim, não vou contar detalhes porque depois o livro conta tudo isso. Mas eu tenho certeza que ela é apaixonada por ele até hoje. Olha que bacana. E ela com 80 anos. 84. 84 anos. O lançamento do livro vai ser justamente no dia do aniversário dela, que é 12 de setembro, né? Ela, na verdade, nasceu em fevereiro, foi registrada 12 de setembro e faz o favor de comemorar as duas datas. Então, a gente sempre tem que dar um jeito de dar dois presentes. Sim, claro. Sim. Que ótimo. E aí, num dos aniversários, vai ser o lançamento, então, na Feira do Livro. No próximo sábado. É sexta-feira. Na próxima sexta-feira, dia 12 de setembro. Dia 12, às 6 da tarde, na Feira do Livro. Ela foi convidada como pioneira da cidade. Ela veio para cá em 48, trabalhou nas empresas da família Basso, ali na Avenida Brasil. Então, foi convidada como uma das pessoas que chegaram à cidade cidade, né, no começo da formação da cidade, foi convidado para lançar o livro nessa feira, que é a feira do centenário da cidade. Então, eu ia falar justamente isso, é mais um presente para Foz do Iguaçu, né, a feira do centenário aqui da cidade, e também esse livro que conta a história de uma das pioneiras, né? A gente tem feito outras entrevistas, outras reportagens a respeito de pioneiros aqui de Foz do Iguaçu, mas a Dona Maria, né, como você falou, é um capítulo à parte, é uma história à parte, e principalmente por causa disso, não é nada, uma vida sofrida, aquela coisa, ela venceu, não, é uma vida de qualquer pessoa, qualquer outra mulher, né, que começou trabalhando para ajudar a família e tal, mas que tem algumas peculiaridades que vale muito a pena, né, Isabelle, acompanhar através do livro. Ela teve uma rotina, assim, de muito trabalho, de muito sofrimento por amor, por esse amor bendito que apareceu na vida dela, e ele tomou decisões diferentes na vida dele, tomou rumos diferentes do que ela planejava para a família, então isso tudo a fez sofrer muito. Quer adiantar um pouquinho esse capítulo? O capítulo do amor, do grande amor da Dona Maria, vamos deixar para o pessoal. Não, muitas pessoas conhecem a história, o Omar de Oliveira, ele veio trabalhar em Foz no Banco do Brasil, e a Dona Maria o conheceu porque ela trabalhava nas empresas da família Basso, ela estava atrás do balcão e ele passou na avenida dentro de uma caminhonete e ela gamou. Gamou. Típico, amor à primeira vista. Amor à primeira vista, primeiro amor e último da vida, e aí eles namoraram, casaram, eram um casal muito querido pelas pessoas ali da cidade, pelos pioneiros, e tiveram 7 filhos, e depois foi uma pessoa muito influente na cidade, ele ajudou a fundar o sindicato rural, ele foi vereador, presidente da Câmara, assumiu a prefeitura por um tempo, durante o governo dos militares, um dos nossos prefeitos faleceu, e ele ficou por um tempo no cargo, até que o outro prefeito fosse nomeado, tudo isso a gente conta no livro. E ela acompanhando tudo isso no bastidor, quer dizer, ele já não estava mais ao lado dela. Esse foi o grande sofrimento da vida dela. A grande pergunta que ela se faz até hoje, o que eu fiz de errado, o que aconteceu de errado, né? É aquela coisa, que parte do caminho, né, que parte dessa trajetória que os nossos caminhos, o meu caminho continuou foi pra um nesse lado, aqui e ele foi pro outro, né? E é como você falou, né? Até hoje, né, acho que deve ficar essa questão na cabeça dela, né? E apaixonada até hoje. Apaixonada até, né, hoje, e assim, se desentenderam em muitos momentos, mas uma das partes mais bonitas do livro, assim, quando ela contou, chorava ela, chorava eu, e eu tenho certeza que as pessoas vão se emocionar, é justamente o momento em que ele morre. E aí sim, eu não vou adiantar detalhes, porque senão perde a graça. Mas foi uma cena, não sei nem te dizer, uma coisa meio abençoada, meio de pedido de perdão, uma coisa meio acima dessa realidade aqui, sabe? E isso talvez também sirva de exemplo para muitas outras pessoas, porque a Dona Maria é uma grande lição de que nós temos que superar o que a gente faz de errado, tentar se colocar no lugar do outro, lutar, insistir. Ela conta a história da confeitaria, como é que as coisas começaram. A Dona Maria teve participação na construção da Ponte da Amizade. Bastidores, sabe? Fornecendo alimentos. Ela costurava também para fora. Então, tem histórias dela relacionadas à ponte, à hidrelétrica de Itaipu, essas travessias de barco que os moradores faziam para a Argentina e para o Paraguai antes das pontes. Ela conta bastidores, detalhes mesmo, como é que faziam, como é que era o nome da pessoa que transportava as pessoas na canoa. E ela tem essa lembrança de tudo, Isabelle. Para minha felicidade como escritora, tem. Lembra de tudo, mas lembra muito do Omar de Oliveira. Do resto, ela não se... Pra gente ver aí como, né, como isso como marcou a vida dela, como ele tá no coração dela muito. Até hoje. Ela usa aliança até hoje. E aí, além disso, Cris, só para finalizar, claro, nós tivemos a preocupação, eu principalmente como redatora dessa história, tive a preocupação, por isso que dizem que eu puxo muita sardinha pra minha cidade, mas não tem jeito. Eu fui enxertando, ao longo da história de vida da Dona Maria, fatos históricos da nossa cidade. Dados históricos da nossa cidade. Então, eu fiz pesquisas na Câmara de Vereadores, na nossa biblioteca, com algumas pessoas, moradores mais antigos da cidade, entrevistas, a passagem do Santos Dumont por aqui, porque a Dona Maria, em algum momento da vida ali, a vida dela também tem alguma relação com essa história, nomes de pioneiros. Então, tem muitos detalhes, fotos de fatos históricos da nossa cidade que também fazem parte dessa história. Então, não é uma biografia pura e simples ou uma história de amor pura e simples. Tem muita coisa da cidade, fotos que eu garimpei, informações que eu, que eu busquei, para que o livro ficasse ainda mais interessante. E é interessante também, eu estou acompanhando assim, esse não é um exemplar, mas posso chamar de um rascunho? É, o nosso último rascunho, isso é uma relíquia. Nossa, guardaste aqui, né, as sete chaves, mas o livro é escrito na primeira pessoa, né, com exceção do prefácio, né, que é você que faz, assim, pude assim, passar rapidinho, mas muito interessante, eu estou curiosíssima também para ler, mas o livro todo escrito na primeira pessoa, que dá... uma intimidade maior para quem lê. Ela queria que as pessoas abrissem o livro e tivessem a impressão de que ela estava contando. Exatamente. Daquela impressão de intimidade mesmo, tanto com a pessoa quanto com o livro. A percepção, eu sempre tenho essa percepção de quando eu leio um livro na primeira pessoa, é diferente, né? E aí, Cris, você como jornalista vai entender o que eu vou dizer e muita gente também vai entender, as pessoas que estão nos ouvindo. Você tem que assumir o jeito de contar daquela pessoa. Não era o meu jeito de contar a história. Que também, acaba que a gente... É, mas de qualquer maneira você não pode perder a essência do que ela quis falar e ali. E da maneira como ela fala. Pra querendo rebuscar, nós temos um outro tipo Exatamente. De linguagem, de escrita. Então a gente quer... Não, mas eu quero que escreva, assim, tem que respeitar essa vontade. O jeito de contar. Então ela tem algumas expressões que eu estudei, o jeito dela falar. Ela usa muito diminutivo e isso tudo... muito marcado. Então, cada vez que eu ia mexer numa frase ou num parágrafo, eu levava isso em consideração. Essas expressões, o diminutivo, algumas palavras que ela gosta de empregar. Então, por isso que deu bastante trabalho e espero que as pessoas gostem, que seja uma leitura agradável. Ela queria com letras grandes, queria com bastante foto para que a leitura fosse fácil e agradável. E assim ficou. Está um livro bem lindo mesmo. Olha, eu tenho certeza, senhora, que assim como eu, muitas pessoas já estão assim, na expectativa mesmo do lançamento desse livro, então vamos só lembrar para o pessoal acompanhar também, poder lá e autografar, vai ter uma noite de autógrafos, Isabel, você vai estar presente também. Vou estar com ela lá. Com certeza, eu vou querer o meu exemplar autografado por você, que é a escritora, e por ela também, que é, né, o personagem principal. Acontece quando então, Isabel? A dona Maria já está se esforçando, porque ela faz questão de... pôr o autógrafo para todo mundo. E vai ter bastante gente, tenho certeza disso. Eu imagino que sim. Então vai ser na sexta-feira, dia 12 de setembro, durante a Feira do Livro, que é na Praça do Mitre. Sexta-feira, dia 12, às 18h. Então tá feito o convite aí, então, para você... aliás, você que ainda não foi visitar a Feira do Livro, é uma boa oportunidade para você ir lá conhecer, né, os estandes. Está muito interessante lá, já tive a oportunidade de passar por lá, está bem bacana mesmo. E aí, agora, com esse motivo especial, que é o lançamento do livro da Dona Maria, lá da Confeitaria Marias e Marias, um título assim muito sugestivo, assim muito peculiar, bem singelo, né? Dona Maria por Maria, a ideia do título foi sua? O título foi. E essa frase aqui é das filhas, que é um subtítulo, né? Uma vida de esperança. As filhas que escolheram porque foi o que elas observaram a vida toda, que a mãe é uma pessoa de muita esperança. Quer dizer, mesmo que as coisas às vezes dessem errado, ela continuava insistindo. Que é o capítulo à parte, as filhas também da Dona Maria, não. Né? É o capítulo. E os filhos, né? Vamos falar dos filhos. Sim, também, são cinco, né? Meninas e dois meninos. É verdade. Então tá aí o convite para você, então, no próximo dia 12, às 18h, né? Lá na Feira do Livro. Isabel, muito obrigada pela sua participação. Olha, foi assim, muito enriquecedor aqui pra gente do CBN Entrevista. Adorei a nossa conversa. Eu já imaginava que seria assim. E dá pra gente falar que a gente tem muito orgulho de ter profissionais assim como você. Né, que levam o nome de Foz do Iguaçu, da nossa querida Foz do Iguaçu, para fora, que se preocupam também, né, em mostrar não só o que acontece de ruim na cidade, mas que tem essa preocupação de mostrar as coisas boas também, né, como você citou. E que vem muitas outras matérias, como o Luau das Cataratas, os Andorinhões, né, que vem por aí ao longo da tua carreira aqui para a gente, Isabelle. Cris, muito obrigada. Eu fiquei muito honrada de receber esse convite. Sempre ouço essas entrevistas, gosto muito. Espero que eu possa ter partilhado com as outras pessoas, com os ouvintes, informações importantes da nossa cidade. Algo que as pessoas sempre me perguntam. Ah, como é que eu escolho minha profissão? Porque tem muita curiosidade, né? E eu gostaria de deixar essa mensagem. Nós temos que ouvir o nosso coração. O nosso coração vai sempre nos levar para o caminho do bem, para o caminho das coisas boas. E não é só talento. É talento e muita dedicação. Talvez mais dedicação que talento. E assim, nós todos seremos pessoas felizes. Felizes com o que nós fazemos, felizes com os outros. Pessoas que partilham de muita compaixão, de solidariedade com os outros, de amor pela nossa cidade. E queria dizer para os iguaçuenses e para os outros moradores que nós temos que aprender que a nossa cidade tem coisas boas. Nós temos mania de achar que as outras cidades têm coisas melhores, que o outro país é melhor. Não, vamos enxergar a nossa cidade nas entrelinhas, visitar os nossos atrativos turísticos, conhecer, passear, se encantar. Tem muita coisa boa aqui. Certo, uma das coisas boas é a Isabelle Ferrari. Então, nossa convidada desta semana aqui no CBN Entrevista. E nós voltamos nos próximos... Ah, lembrando que essa entrevista vai estar disponível logo mais em cbnfotos.com.br. Você vai poder ouvir aí com todos os detalhes essa conversa muito agradável aqui com a Isabelle Ferrari. Mais uma vez, um grande abraço para você. Obrigado pela sua participação. E nós voltamos no próximo sábado, no mesmo horário. Um grande abraço e até lá. CBN Entrevista.